back and start up gate 210. Roger, pushback, start up, we'll call you back, American 92. Regimento VOR, PME, Zulu. Pessoal, para 2000, conforme solicitado, vai efetuar o RNAV GNSS pista 10, gol 270. Gente, relembrando agora o RNAV descendo até 2500 pés, gol no 270. 2500 na RNAV, gol no 270. Mil Oscar, pouso autorizado, pista 7050 graus, 10 nós, quilômetro Mil Oscar. Pouso autorizado, 7 quilômetro. O nível 090, Golf 677, decolagem pista 10 após primeira curva à esquerda, subida Conde, frequência do controle 119.8, aciona o transponder 0254, Lima, Kilo Zulu. 48. Sim, estamos coordenando essa projeta, aguardando. Aguardando. Quatro nove zero autorizado direto Petrolina, trip 5490. 5490 direto Petrolina. Jeep 52, após o farol da barra, está autorizado mais um padrão número 3. Após a remetida com curva pela direita até prosseguindo até o farol. Jeep 52, controle. O Jeep 52 copiou o farol da barra, mais uma passagem padrão 3. Afirmativo, temos a aeronave que o precede, que está próxima aí do, a 7 milhas aproximadamente do marcador externo. Ciente. Salvador, bom dia, tá 3198. Ciente tem informação, Romeu passando Judas. Tão 3198, bom dia, estando em identificação, desça até o nível 050 na chegada à Mari, aguarde o procedimento VORDMS Zulu, pista no zero, ajuste no zero, 1-3. Para 5 mil na chegada Mari, VORDMS? Estimativo, o LS está sendo verificado pelo GIV, cheque pelo GIV, está 3198. É sinal da RNAV da 10, se estiver disponível? Estimativo, então é previsto após ITAP para o Serra Vitor 366, então 3198. Após ITAP, Serra Vitor 366, então 3198, obrigado. Controle, gol no 397, bom dia, declaro o perfil da DAEL. Contato radar, gol no 397, tudo mantém 360 na saída da DAEL, Leda, pós print. DAEL, Leda, pós print, 360, 397. Gol no 270, chame torre agora, 118, decimal 95, bom pouso. 295, 1270, bom serviço. Sérgio Lote confirmando o controle, 119, decimal 8, chama a torre 1895 agora, assinamento táxi, bom voo. 270, checado o trem, pouso autorizado no 0040079, 1013. 1013, livre pouso na 10, já abaixado e travado, 1270. Tarefa Tango, chame na interseção para ingresso e decolagem. Ok, está na interseção, alinhar e manter cabeceira 97, Tarefa Tango. Confirmar o vento para o 270, por gentileza? 050 graus, 8 nós. Grato. ITAP é o 369, correto? Não, Serra Vitor 366. 366 ao invés do 369. Perdão, direto pro 366 então, após o ITAP, então 3198, obrigado. Afirmativo. Alinhado e pronto, Charlie Alfa Tango. Mantenha a posição. Ah, visual para a máxima. na pré-posição. Vitor Índia Juliette, no Pátio 4, chame para o táxi, o Vitor Índia Juliette. Controle, prossiga. Arrumei o quilo Serra Lima, solicito nível 075. Nós. Ali é o patrão. Mantenha a regra de voo visual, acione a identificação, aguarde chegada Mari, LS, o procedimento é VORD6 Zulu, pista no zero, ajuste no zero no 3, após 3 mil, acione a identificação, quilo Serra Lima. Suba em regra de voo visual até a altitude de 3 mil e acione a identificação para ser autorizado no nível instrumento e prosseguir para Salvador. Charlie Alfa Tango está fora do solo. Charlie Alfa Tango, decolada 08, controle 199, decimal 8, bom voo. 1198, Charlie Alfa Tango. Bom dia, é o voo 1270. É o Charlie Alfa Tango? Charlie Alfa Tango, visual 500 pés pela linha do litoral, reposte passando o farol da barra. Charlie Alfa Tango. Botará o farol da barra, Charlie Alfa Tango. 35490, subindo para o 200, chame Recife agora, a frequência 12545, alterno 2685. 12545, 12685, 35490. Afirmo. 1000 pés, aguarda cópia, confirmando o pátio. Mantenha escuta, Alfa Tango Tango. O uísque que usou na escuta? Mantenha meu pátio. Gente, aguarda a cópia pra Cairu, 1000 pés. O Alfa Tango Tango, Boipeba, 060 é o nível, aguarda a cópia, confirmando o pátio 5. Gente. Bora para 0233. Ono 397, chame Recife agora, frequência Ono 3325, alterna 1251. 3325251, 397, bom dia. Controle 119, decimal 8, aciona 0162, Whisky Kilo Zulu. Então 3198, desse mantém a altitude de 3000. Descendo para 3000, está na 3198, com o pitap acima dos 5. Está livre da restrição, está na 3198. E autorizado direto para 3000, livre de restrição, está na 3198. O Alfa Tango Tango, cópia. Autorizado Boipeba, o nível 060, decolagem pista 17 após curva à direita. Realiza o perfil da subida Coral até 15 milhas de Salvador, após direto Boipeba. A frequência do controle 119.8, aciona o transponder 0276. Tudo fora da barra, temos a aeronave próximo para fazer na chegada à mar, próximo para o da barra, mais ou menos umas 15 milhas. Após a passagem da aeronave, será autorizado um novo procedimento. GF52. 52 ciente. Vitor Índia Juliette, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da ótica para ingresso. Corredores para o setor de Paripe, Paripe e Rotatória. Índia November Alpha, mantendo a regra de voo visuais. Tango, Tango, livre acionamento, chama o táxi. O Zulu chamou o Saulo? Juliette Bravo Delta para Boipeba, nível 060, aguarda cópia, confirme o pátio 5. Ciente, livre acionamento, chama táxi, Lima, Kilo Zulu. Tá pronto, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, a Lima tem pistão no 7. Decolagem pistão no 7, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral até 15 milhas de Salvador, após direto Boipeba. Frequência do controle 119.8, aciona 5150. Dois a bordo, acionamento táxi, decolagem, chama a torre 118.95, ajuste no 03, bom voo, Juliette Bravo Delta. Juliette, estamos Zulu, prossiga. Táxi autorizado, reporte na Papá para o cruzamento. Então, 3198, desse mantém 2500 pés, após etapa de serviço 366, autorizado final, procedimento terrenado. E passando etapa agora, autorizado serviço 366, nesse intercepta a 2500, a final da RNAV dá 10, então a 3198. Aumento, chame táxi. E tem Juliette, chame e controle na frequência 11935, mantendo a altitude de 1000 pés, temos aeronave no setor do farol da barra, 1500 pés. HS 25 do jeito. 1935 chamando controle. Vitor Índia Juliette, Índia November Alpha, chame controle, frequência 119.35. Índia November Alpha. Chamando controle 119.35, Índia November Alpha. Tchara Patango, prossegue em regra de voo visual, frequência livre para coordenação e pouso. Papa Romeu, Tchara Patango. Índia November Alpha, proa de Paris para ingressar no corredor Interlagos. Proa de Paris, no corredor Interlagos. Deixa no 03, bom voo Lima, Kilo Zulu. Para o procedimento, está próximo ao farol da barra, um Airbus da TAM, Airbus 320. Tem um tráfego à vista, a posição é de 1 hora a 5 milhas. Aqui ainda a gente, caso deseje prosseguir, está autorizado atrás da aeronave. Tem condições? Caso não interfira no procedimento? Aeronave tem que estar pouso. Então, guardar mais um tempo o GF52. O Kilo Serra Lima, controle. Essas coisas, senhor, prosseguir. Mais próximo era fazer base pela direita para a pista no 7? Afirmativa. Vicente. Serra Lima, desça e mantém a altitude de 3.000. 3.000 para a altitude de Serra Lima. 070 em condição visual. Autorizado, veículo 2 em condição de prosseguir atrás da aeronave e avaliar a parte do momento do pouso em condição de prosseguir na passagem. A gente então está livre, prosseguir, alongando, caso seja necessário, o GV-52 na escuta, com a voz remetida com curva pela direita, prosseguindo para o setor sala da barra, GV-52. Agora 070, podendo ser condições visuais, após 5 milhas nessa proa, 70, você vai prosseguir para a rotatória. 8 inbound para o procedimento BOR-DME Zulu Pistão no Zero. Sobre a operação, a esquerda 360, limite a radial 278 inbound para o procedimento BOR-DME Zulu, que ele se alimenta a 10. Estimativo. Temos a aeronave à frente do GV que está fazendo o check do ILS, devido a isto o equipamento ILS está fora. Com frete final do procedimento RNAV, torre 1-1895, bom pouso. 395, obrigado, até daqui a pouco. O Gilete Tango Zulu reportou pronto? Ok, só um minutinho, Gilete Tango Zulu. Nave da pista 10. Delta 980, cleared pushback and startup, come back right for taxi. Clear to pushback, startup, we'll call you for taxi, American 9. Delta 3-0, anima direita pro 070, reporte na radial 278 inbound. Direita 070, reportará na radial 278 inbound. Controle ao GV-52, solicita retornar para o setor de espera para ajuste do equipamento de bordo e após nova passagem. Sente. Está prosseguindo para o setor de espera, temos aeronave ali no setor, PA-32 a 1000 pés. Então mantenha o setor que vamos aproximar então mais uma aeronave, ok? Primeiro Matheus, 352 está mantendo 2. Fora decolagem, 8 quilos do Lu. Para 3198, pouso autorizado, pistão na 0, vento 060 graus, 079. Autorizado, pouso na 10, está na 3198. Alfa Tango Tango, decolado aos 20, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, bom dia. Lima Kilo Zulu, decolado aos 20, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, até o retorno. O plano de voo que eu tenho aqui é para Cairo Lourenço, confirme. Afirmo, para Cairo Lourenço no 025, pro direto. O direto Cairo Lourenço, porém vai manter o no mil pés, temos aeronave laboratório aí, a 2000 pés. 12 horas, 3 milhas. Chegou cortada a mensagem, tá autorizado ou não? Mantenha no meu pés autorizado direto, Cairo, Vitor Angilete, aguarde para a subida. Mantenha o pés autorizado, aguardando seguida aqui. Índia November Alpha, direto rotatória, Índia November Alpha. Direto rotatória, Índia November Alpha. Receptor 278, radial 278. Deixa autorizado, mantém ainda 3.000, autorizado o procedimento, aguarde para continuar descida. Autorizado e aguardando, descida que disseram. Para o controle. Juliette Tango Zulu, cópia. Afirmativo. Juliette Tango Zulu, autorizado Guanambi, o nível 100, decolagem pista 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Gole, Eval, após direto Guanambi. A frequência do controle 119.8, aciona 5134. Direita, solo 121.9. Direita, 121.9. 3198. Juliette, Bravo Delta, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto para decolagem. Estacionado código 0134. Estacionamento, Juliette, Tango Zulu. Zulu, Salvador, 3198, livrou? Tá 3198, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa reportará para ingresso, Juliette, tá 3198. American 980 to taxi, please, this is Romeo. Romeo 4207, aguarda a cópia. American 980, taxi approved via Juliet and Alpha to hold points runway 10. There call Salvador Tower 118.95, the QNH 1013, have a nice trip, sir. Juliet holding point 101895 for tower, thank you, we'll have a nice trip, good day. Avenue Bay, Juliet Tango Zulu. GV52, após quando estiver pronto para prosseguir no padrão número 3, GV52. Mostrará, GV52. Isso, decolagem, cabeceira 17, comprou a Nordeste em coordenação com a torre. A frequência da torre 118.95, o controle 119.8, aciona 0127, triplo Papá Romeu Lima. Autorizado para o decolagem 17, comprou a Nordeste, coordenada com a torre, nacional 0127, o frequência da torre 118.95, controle 118.8, 119.8, 01 Papá Romeu Lima, baixa baixa. Confirmando o POB? Mas a aeronave agora de pequeno porte está 3 milhas do marcador, faça mais uma espera e após prossiga para o padrão número 3, o GV52. GV52. Trip Papá Romeu Lima, acionamento táxi de decolagem com a torre 118.95, o ajuste no 03, bom voo. Obrigado. Autorizado decolagem, pistão 7. Após a passagem do América, a critério. Grata, tá 3198. Lamento, chame táxi. Papá Romeu Lima. Camarão, Lima. Controle Salvador, 2 Salvador, acima Papá Romeu de novo. Liberal, preciso algum campo na prova da rotatória. Índia November Alpha, continue a aproximação, reporte 3 milhas fora. Reporte 3 milhas fora. Obrigado. Autorizado Rio de Janeiro, nível 360, via Upper Whisky 50. Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El. Leda, após Leda, Bidev. Frequência do controle 119.8, aciona 5155. Cotejamento correto no portão 09, chama pronto, azul 4207. Usado, reporte na... aguardando para girar base, Kilo Sierra Lima. Autorizado, base pela direita, aguardando para girar base pela direita, da Nono 7, Kilo Sierra Lima. Kilo Sierra Lima tem condições de uma base curta, né, final Nono 7? Positivo. Consciente, autorizado uma base curta, gerar agora base, reporte na final 17, aguardando autorização para pouso. Kilo Sierra Lima. Reportará o Kilo Sierra Lima. Kilo November Alpha na final de 3 milhas da 17. Afirmativo, em November Alpha. Se por gentileza tiver condições, se encaixar a retaguarda do Bravo Eco 9 Lima, ok? Encurtamos ele para agilizar aqui os dois. Grato aí pela colaboração. O tráfego já está na curtíssima, ainda em November Alpha. Aguarde apenas a autorização de pouso. Índia November Alpha vai fazer se autorizado um 360 pela esquerda na final, pois não está visual ainda com o tráfego. Afirmativo, não há necessidade de fazer o 360 não, o tráfego já está na curtíssima mesmo, ok? Menos de uma milha para a cabeceira. Gente, Índia November Alpha está seguindo na final da 17. Final da 17 na embaixada checada do Serra Lima. De pouso, pichando 7 kg Serra Lima, 70 com meia dúzia. 7 kg Serra Lima. Copiado, reporte pouso, Cairo. Voltar para pouso, Cairo, Júlia. Estou para o procedimento terminado. ETAP, Rita 366, Gol, 1038. Controle, Juliette, Bravo Delta. Prossiga. Presente, propõe modificar, sessão ao 065, direto na proa de Serra Delta, Lima Oscar. Proa da presente para Serra Delta Lima Oscar. 249. Confirme a proa? 249. Responde que cada regra agora, os 27, porém submantém inicialmente o nível 045. Subinicialmente o nível 035, Juliette Bravo Delta. É entendido, 045. Desculpe, nível 035 inicialmente. 035 inicialmente. Afirmativo, 035 inicialmente. Visual. Bravo Delta. Papá, Romeu Lima, mano, aguarde para a decolagem. Só confirmando, vai decolar com o Pronorte? Sim, te aguarde para a decolagem. Temos uma aeronave laboratorial agora, na final 1-0. Então, aguarde para a decolagem da Misco. No 738, vê se mantém o 050. 050, gol no 738. Romeu Foxtrot Lima, chame torre 19, 1895 para ingressar no circuito. Positivo, meu comandante, 1895, torre o Romeu Fox Lima. Torre Salvador, bom dia, esse é o Papá Romeu, Romeu Fox Lima. Torre? Papá Romeu, Romeu Foxinho passou o Pituaçu, está mantendo 500 além do litoral, intenções direto para o 5 BCA, se autorizado. Vitor de Juliette com atraso, quer reportar a livre frequência até o regresso. Sente frequência livre a estacionar. Estacionamento 407 na nossa. Azul 4207, autorizado, chama táxi. Chama táxi 4207.